283 para o táxi, 171 a bordo, está alternando Uberlândia com 257, tome aí. Tá 3283, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, via Pachone Taxi em Índia, quando lá torne no noite, 2195, QNH 1097. Autorizado táxi via Pachone Índia, quando lá 2193, pista 7. Número 45, chama São Francisco, 125, 21. 251, 2. 1705, desça para 2010, no ajuste no 017, autorizado a final ILS e ataque estabilizado. Ok. 251, 017, vai encontrar estabilizado no ILS. Gol. Enter. Então, 3283, autorizado a alinhar e decolar. 1 a 0, vento 1 a 1 a 0, grau 0 a 9 a 9, altitude altímetro 1 a 0 a 7. 2 a 1 decolando, 83, decolador 38, chame controle de rodando, frequência no 20, decimal 80. 208, tá? 3283, boa noite. Controle Salvador, boa noite, eu tá 3283, saída Arbor. 3283, contato radar, escutaram o nível 360, saída Arbor. Para o 360, saída Arbor, 3283. Autoriza o TAN 3283, voa Elefa? Eu quero fazer Elefa com 3283. Elefa 3283, obrigado. Fala, boa tarde, GS de Mamãe, que vai direto do Uno, deixa para 3 no 10, o ajuste no 0 no 7. Salve Salvador, boa noite, 2781, pronto para pushback e acionamento. No parte 3 está livre, chama táxi. Pushback acionamento, 2781. Salvador Ground, American 230, approaching the main apron. America 230, clear to gate to Manhattan until the gate 11. Clear to gate 11, American 230. Vamos 97, tá pronto, 297 autorizado Galeão, rota conforme plano de voo, nível 360, saída da El, Leda, Irume, decolada pista no zero, após a decolagem curva à direita, aciona 5415, controle 120, décima 8. 95. 2895, boa noite, até daqui a pouco. Boa noite. Bomba 2, boa noite, está em contato radar agora 68 milhas, zona oeste de Salvador, zona trilha de Bonf, para chegada a Bonf, reporte uma idade descida. Bomba 2, está para nível 050. Atingindo a Norte, desça para 2006, o ajuste permanece no 017, está autorizado a final ILS, e agora está estabilizado. São 3283, chama o centro Recife, tem 126, decimal 0. 126032, boa noite. Boa noite. As 17:81, autorizado o táxi até o ponto espera da pistana 0 via parte 3, parte 1, taxi Índia, ponto espera torre 98, decimal 95, KNH 1097. 1097, parte 3, parte 3, parte 1, ponto Bona 705, no solo 4 meio, libere a primeira direita, a livrar a ficha de controle só na sequência no 21, decima 1. Bona 21, até daqui a pouco. Salvador, voo no 705, libre. 705, autorizado táxi de Alfa, reporte antes do táxi 6 de Guedes. Alfa, antes do Guedes, vai reportar o 705. Romário 050, 2, desça para 4.010, ajuste no 007. Pelo setor 5, após a mesma, Juliette, portão 2. O 7 está livre, chama táxi. Tudo leve, mamãe, estabilizando. Fui agora, vamos lá. Leste de agora a torre 198, do sinal 95. 1-1-8-9-5, boa noite. Boa noite. Azul 2781 ainda cola separada? Azul 2781 autorizado. Alinhamento e decolagem. Zona 0, vento 1-1-0, grau 099, ajuste de altímetro 1-0-0-7. Ainda cola 1-0-0-0-7. Oi, Salvador, papapá, Juliette, Lima Mike. Papapá, Juliette, Lima Mike, prossiga. Não, ILS. 7.000. Papapá, Juliette Lima Mai, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste de altímetro 1-0-1-7. Após o pouso, prossegue para qual pátio? Pátio dessa aero, senhora. Vou pernoitar até domingo. Pátio de estadia. Gente, papapá, Juliette Lima Mai, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso e aguardando autorização para o pátio, irá prosseguir. Certo, o Juliette Lima Mike. Papapá, Juliette, Lima, Mike, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 1-1-0, grau 089, ajuste de altímetro 1-0-1-7. Livre pouso 1-0, 1-0-1-7, boa gente. Papapá, Juliette, Lima, Mike, tem conhecimento do aeródromo? Já vim uma vez, senhora. Duas. Não foi muito, não. Isso, o senhor vai prosseguir após o pouso por pátio 5. Pátio 5? Afirma, mais o... Mais o solo, depois será os dados de... do táxi, até prosseguir pro pátio 5. Certo, muito grato, viu? Foi 781 no decolado ao 53, sendo controle Salvador na frequência 120 decimal 80. 120 2781, boa noite, até a volta. Controle Salvador, Azul 2781, decolou nosso escudo. Azul 2781, contato radar, ficou para o nível 200, sai da água. Gente, o autorizado foi 180 e pode ser 180? Ok, eu tenho aqui 200, agora eu vou verificar com Pedro. Entendi. Como 866, eu separo 2.000 pés, ajuste na 017, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2.000, 917, chamada estabilizada, mas foi bom, 1.800. Nível 781 autorizado pelo centro, nível final 180. 180, gente, obrigado, 2781. A frequência 121, decimal 1, está corrigindo, se ela prosseguir para o pátio 4. Tá, autorizar 121, 1. Afirmo. Afirmo, 121, decimal 10, frequência do solo Salvador, o Juliette e Mamãe. 1-2-1-1, dá presente. 1-2-1-1, vai. Eu vou do papá, mamãe. Vai, tá na hora ainda. Papá, papá, Juliette, Lima, Mike, é autorizado o táxi via táxi Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Controle 2781, não pode voar direto ao Elefa? Pode voar ao Elefa, 2781. Direto ao Elefa, obrigado, 2781. Pistão 97, autorizado a alinhar e decolar. Pistão 10, vento 110 grau 08, nós, ajuste altímetro 0, 07. Corona 68, boa noite, aciona identificação, autorizada a chegada na área, desce para o nível 050. 050, chegada na área, boa noite. Uva 124, indicado? Decolado ao 59, chame controle de Salvador, na frequência 1208-0. 208, boa noite, 3-1 na 7. Controle de Salvador, boa noite, 3-1 na 7. 3-1 na 7, boa noite, contato radar, sobre o nível 360, saída da EL. Saída da EL 360, está 3-1 na 7. Passe em frente. No través do gate 08, fique atento à viatura Solomon. O nono 68 tem condições de voar duma? Tem condições sim, vamos todos então, nono 68. O nono 68 pede duma, do CT3 no 6, o ajuste no 0 na 7. Ora, esse é Salvador, boa noite, com 866. Eu quero o seu conhecimento, voo natural 235, limite magnética 110 de Sindra. Altímetro 1-0-1-7. Voo livre 1-0, voo 1-8-6. 6-8, você para 2010, está autorizado a final IMS e reporte estabilizado. 2000, autorizado IRS 5-3-1-0, voo 1-9-6. Funda 1-2, desça para 3 mil pés, o ajuste permanece no 0 na 7. 3-2, 0-2, 1-0-9-9, está pronto, 4? Ok, 1-0-9-9, autorizado, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, rota conforme plano de voo, nível 360. Saída Arbor, após Elefa, após Mítico. Decola da pista 1-0 após a decolagem, primeira curva direita, aciona 5425, controle 120, decimal 8. Combinado assim, ó. Autoridade para você abrir a velocidade Fox Trot, roda com pó, 360, saída para você Arbor, depois Elefa, depois Mítico. Decola 10, curva direita, o transporte 5425, controle 208, 1-0-9-9. Estou no 099, com o atendimento correto, chama pronto. P781, chame Centro Recife, 126.0. 126.0, 2781, boa noite. Boa noite. Menos falou 05, para avisar a pista, só que autorizou na frequência 121.0. Livro 21 do mundo novo, 8 metros. 3197, chame o centro Recife, 125.1. 25.1. De Alfa Juliette, função 04. Alfa Juliette 04, vai ser. Curva 12, curva à esquerda para o 200, limite ao localizador. 200, vou tomar. Curva 12 para o localizador esquerda para o 140, reporte estabilizado. 140, contato estabilizado. Bola 705 autorizado, Galeão, roda com o plano de voo nível 360. Saída da Euleda Irumi, decola da pistão 0 após a decolagem em primeira curva à direita. Aciona 5431, controle 120, décima 8. Estou no 705, o contagiamento correto, chama pronto para o SPEC, acionamento. 199, portão 612 para pushback também. Portão 8, na verdade. 099, portão 8 está livre, chama ataque. Chama ataque, 099. Utilizado 1mm de terra, com o 968. O 968, chama a torre, 1895. 1895, ó. Autorizado pouso pistola 0, vento 1000 graus, 099, ajuste altímetro 1097. 1017, autorizado pouso 10, gol 1096. Rondar 1-2 estabilizando. Rondar estabilizado. 1-2-1-9-8-9-5. Para a torre 3-9 estado, número 2 para pouso, pistola 0, continua a aproximação. Rondona 2. No 68, no solo 104, Oliveira pista, chame o controle solo, na frequência 121, decimal 10. 211, Oliveira, para aí. O rombo 12 após o pouso, prossegue para qual parte? Parte preta. Cliente, rombo 12. Rumba Romeu 2, tráfego avistado. Autorizado, pouso, sistema 0, vento 1, 1, 0 grau, 0, 8, 9, ajuste altímetro 1, 0, 1, 7. Autorizado, pouso, pista 1, 0, romba 1, 2. Bola 705, aguarde. Confirme, vai prosseguir para o pátio 3. Bom, 2, autorizado táxi até o pátio militar, ao estacionar a frequência livre. Bola 09, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via pátio 1 no táxi em Índia, quando lá torre 198 decimal 95, QNH 10 no 7. Ok, Apache Índia lá, 1895, QNH107, Gol 9099. Nove, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1110 graus, 10, nós ajuste altímetro no 0 no 7. Decolagem no zero, no 0 no 7, mais vezes, bom, no 0 no 9. Ajuste para 2 mil pés, ajuste no 0 no 7, está autorizado a sinal ILS e a parte estabilizada. Obrigado, 2 mil, ali para o ILS, canal estabilizado, ali para uma foto. Vai voar duna, senhora, ali para uma foto. Autorizado para de duna, ali uma foto. Controle de Salvador, na frequência 1280. Gol. Thank you. Comandante 5 autorizado táxi até a ponte espera da pista 10 via táxi Índia, quando lá torre 198 decimal 95, quem é 10017. Controle, o gol 1099, teria a possibilidade de atuar elétrica da presente? Zero aprovo elétrica, 1099. Ok, não aprovo de elétrica da presente, 1099. Agradecido. Salvador, boa noite, 3258, cidade Quebec. 3258, conforme a autorização, gol na 705? Já foi para 3258. Para 3858, ciente. É, conforme autorizado, o 3858. Vou autorizar até outro 50 na 3858. Salvador, boa noite, algum 705. Pela 705, contato radar para o nível de voo 360, via saída da EL. 360, via da EL, 705. 4385, a sua identificação vai direto TAP, desça para o nível de voo 050. Voo de TAP, descendo para 050, na 3858. Lima, Lima Fox, está estabilizado no curso localizador. Qual foi o nome? Lima, Lima Fox, estabilizado no curso localizador. Lima, Lima Fox, segundo, completa o final do procedimento. Chama o Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 3295, braço, vamos lá. O senhor autoriza o gol 705 para a Plantirume? Oi, Leda, 1705. Leda, 1705, sim. Papai Lima, Lima Fox, tráfego já avistado, autorizado pouso pistola 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 0 nós, hoje de altímetro 1, 0, 9, 7. Após o pouso, consegue dar o voo a lugar? Cara, a nossa intenção é passar o externo e cancelar e circular para o 197. O Lima Lima Fox então solicita no externo o cancelamento das regras de voo? Afirmo. Gente, após para cancelamento das regras de voo, Lima Lima Fox, trote após o pouso, prossegue para qual parte? Parte 5, na Gabriel Estácio. Gente, reporte para o cancelamento. O Lima Lima Fox, trote. Reportará o Lima Fox. .099, chame centro Recife, frequente da 26 decimal 0, alterno da 28 decimal 8. Recife agora 260, alternando 288, voo 1099. Lima Lima Fox passou externa da presente para ponte de acalamento, circulação na frente. Papá, papá, Lima Lima Fox trote, voando instrumento cancelado agora aos 2231. Com via esquerda com base pela direita da 17, aguardando autorização para pouso. O vento prossegue 1-10 graus, 10 nós, o ajuste no 017. Reporte na final da 17. Esquerda, base pela direita, reportará na final da 17, Lima Lima Fox. Papapá, Lima, Lima, Fox, trote, autorizado pouso, pistola 7, vento 1-10 graus, 1-09. Tive pouso na 97, o Lima, Lima, Fox, graças.